Κάθε σεζόν με. Εφόμη σε ένα γυλάδι. Μορμαρά, σεζόν με. Το Ισαβατό ήταν τρεγγιζό, ήταν να δεμένει και μας τον λίπα. Θα τον ιδιωμό μας τέσσερα. Identifique desse 060, chegada na área. Esse foi 060, tá? 3, 2, 3, 6. Lindo aqui o Zulu, serviço radar encerrado. Vai passar a posição coral. Chame Leos, 020, décima 1. Chama aí Leos, 020, onda de Maquilo Zulu, obrigado. Sou servido, 3666. Emitor, 1 no 8, decimal 6 dúzia, 3196. 3196, ciência do tráfego avistado, pista 10, deslocada 1200 metros. Vento nos 70 graus, com 10 nós, autorizado pouso. Ok, ciente das condições, livre pouso na 10, 3196. Controle Salvador, Gol 765, bom dia. 765, bom dia, identifique. Desça ao nível 040, chegada a man. 040 na manha, Gol 765. Este é o 3602. 3602 é o solo. Por gentileza, coordenaria o nível 300 para Porto Seguro. 300 Porto Seguro, informação em curso a Mike. Escute a coisa de recebimento enquanto será processada sua autorização. Escuta para autorização. Programamos Dael Diné. Afirmo, Dael Diné, no FMS. Muito obrigado. Atingiu 050-260. 260, desça para 2000 pés. Ajuste altímetro 10-14, informe localizador. 2014, informa localizador, bom, 260. Para 3000 pés, ajuste 1-0-4. 3000 pés, 1-0-4, tá? 3-2-9-6. Salvador, bom dia. Papapapapapá, Romeu Lima. Papapapapapá, Romeu Lima, é o solo. Bom dia, papapapapá, Romeu Lima, tá no Pátio da Barca, do Maurício Local. Gente, tribo Papá Romeu Lima, guarda de Candeias, 500 pés, seria a altitude, não é isso? Pois. Será coordenado número 2 para cópia. Salve Salvador, bom dia, 3196 livrou nessa escuta. Então 3196, táxi via Alfa, reporte 500 táxi e quilo. Alfa, reporte antes daquilo, 3196. Boa noite, 0-3-8-9-6. O TAN 3602, pronto cópia? Afirmo. TAN 3602, autorizado por seguro, nível de voo 300 via Upper Whisky 50. Decolada 10, cabeceira deslocada 1200 metros, primeira curva direita, saída da EL, transição de NEA. 5415, responde o controle 1 no 9 decimal 35. 3602 está autorizado para Porto Seguro, nível 300, conforme via Superior Whisky 50. Decolando a pista 1-0, deslocada em 1200 metros. A primeira curva será à direita, subida da EL, tração Diné. O controle de saída 1-9-35, confirmando o transponder 54. 5415. 5415. Protegimento correto, portão 612, reposto quando pronto. Chamaremos, muito obrigado. Tripo Papá Romeu Lima, pronto, cópia. Pronto, cópia, Romeu Lima. Triplo Papão Meu Lima, Salvador, Salvador, vou local sobrevoo em Candeias, 500 pés, decolada 17 em coordenação com a torre de controle, decolagem com proa norte, direto. O transponder 01 no 5, o controle 119.35, tribo Papão Meu Lima. Proteja o transponder, o triple Papão Romeu Lima. Pode ir. Afirmo, o transponder é o 01-15. 01-15. Então, o triple Papão Romeu Lima, confirme o PB. 03, após. 03, ciente para acionamento de táxi, 208-612. 06, grave. Então, 3196, prossegue seu táxi em frente. Ingressa Índia, 01 no portão. Ingressa em frente, Índia, pro 1-396. Tabata para acionamento táxi. Está livre o acionamento, chame para o táxi. Tiro 765. Hotel Índia, Índia, chame torre, 1-8-612. 1-8-612, Índia. Motor, informação, hotel Índia, Índia. Possível. Passando através do parque Pinto Açul, com intenções de aproximação e pouso direto no pátio 4. Avisou com tráfego na final da 1-0, quando autorizado, centro direto da presente. Ok, fui indo através na vertical de Itapuã para uma possível base pela direita, ok? Tem outra aeronave aproximando para pouso LS também. Vou analisar se dá ou não dá para o senhor cruzar aí a final atrás do gol. Matheus, estou mantendo inicialmente a linha litoral com a Folha de Itapuã, vou dar autorização, hotel Índia. Hotel Salvador, gol 260, sinal baixar travado. Está livre pouso, 130 graus, 5 nós, 1260, 1200 metros deslocado. Que ciência, 2200 deslocado, 260. Silvio Romeu Lima, livre táxi, chame para ingresso na 1-7. E 1-0 no 4, gol no 7-6-5. Controle autorizado, Alfa, estamos no 1-1-0. Autorizado. Obrigado. E pro Papão Romeu Lima para ingresso na 1-7, né? Está livre ingresso e decolagem com proa norte, vento 160 graus, 08 nós, setor nordeste do campo, tem um helicóptero da polícia, 500 pés, fazendo o patrulhamento, ok? Positivo, senhor, estou ciente. Corre, Salvador, hotel Índia, está passando em Itapuã. É localizador. Chame torre, 118-612, está 3896. 18-62, então 3-8-9-6. Para a final da 3-5, informe a final para pouso sobre a cabeceira, 3-5, ok? Sobre a 3-5, hotel Índia, Índia, está presente. Papá Romeu Lima já fora do solo, senhor. Ok, ciente, Papá Romeu Lima, decolado aos 5-3, time controle 19-35. 10-19-35. Torre Salvador, tanto 3-8-9-6. Visual, baixada e travada, vai passar o Índia Serra. O 3-8-9-6, ciente, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando 3-8-9-6. Voo 260, solo 5-4, libera a pista e chama o solo 219. 0-219, 260, gol até já. Transponder acionado, não tenho contato com a aeronave. Fique atento que a aeronave da polícia militar, helicóptero, está sobrevoando o setor norte da terminal. Positivo, senhor. Estou ciente. já com a selecionada no transponder. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Alfa, Juliette Golf. Meu Alfa, Juliette Golf, identifique, desça ao 050, chegada a AMAN. Descendo para o 050, chegada a AMAN, ciente da Mike, Alfa, Juliette Golf. Tá livre o pouso. Livre pouso, 90, tá 3236. O Gol no 765 vai interceptar o localizador. 7, reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia no 765. 8,62, Gol no 765, reduzindo. Troia, autoriza a 1000 pés pro triplo Papá Romeu Lima? Afirmativo. Ok, seu solo foi 5,6. Tá livre táxi em baixa altura até o Pátio 4, agilizando. Atento a aeronave da TAN, tá cruzando hoje. Atento, em Salvador, Gol 765. 765, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda para o Coso, Gol 765. Sem problema. Show 389 no solo 57, libere a direita, solo 219. Solo 210, prossegue táxi em frente. Ingressa Juliette para o portão 05. Juliette, gate 5, gol. Está livre o pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-8-9, primeiros 1.200 metros fechados. Gente, livre pouso na 1-0, Gol 765. Comandante da Kilo, tá 3-2-3-6. Entrando no parque da lei, mais 4, até engenho. Ok, sim, deixa eu estacionar a frequência livre, até engenho. Nada, mas... fazer um desvio pequeno aqui pela direita aqui para evitar um cúmulo aqui na proa. prosseguir na descida, o Alfa Juliet Golf? Desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, informe localizador. Fórmara, descendo para 2.014. Desça para o 050, identifique chegada à Mari. 050, identificou chegada à Mari. 296. Salvador, muito bom dia, gol no 765, livrou. Gol no 765, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Equilo. Alfa antes da táxi do Equilo, gol no 765. Série 2162, bom dia, Lagoa Santa, nível 100, aguarde coordenação. Controle Alfa, Juliet Golf, localizador. Chame torre, 118, meia dúzia. 118, meia. Torre, bom dia, Papa Romeu, Alfa, Juliet Golf. Alfa Juliet Golf, continue a aproximação para o zero, informe final de 5 milhas. O vento é de 140 graus com 7 nós, a cabeceira do zero está deslocada 1.200 metros à frente. 7, Golf. E o Alfa Juliet Golf, só para informação, teve uma oscilação de glide. Gente, desconsidere o glide. Nós não estamos operando com o glide, só o localizador devido à cabeceira deslocada. Ah, positivo. Alô, gol 17 no 5, ingresso à primeira esquerda, quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal. Foi pro 1765? Afirmo, primeira esquerda, quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal. Ok, então aqui na esquerda, aqui no pátio 3, você pode parar a ingresso principal, gol no 765. Alfa, Juliet Golf, autorizado pouso na pista 1-0, o vento é de 150 graus com meia dúzia de nós e a cabeceira 1-0 está deslocada 1.200 metros à frente. Tá ciente, Golf. Guardião 02, autorizado a aproximação para o pátio do GAE. Informo que há uma aeronave na final da pista no zero, um Charlie 650. Fique atento ao tráfego, chame no solo controlado, o vento é de 140 graus com 7 nós. Guardião 02. O Guardião 02 está atento ao tráfego, não interferirá, chamará no solo controlado, Guardião 02. Gente, Alfa Juliette Golf informa um helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia efetuando pouso pairado no pátio número 4. Fica à esquerda do alinhamento da final do ano zero. Positivo. Antes da Delta, chama a torre em 118, esse Palmeiras. Obrigado, uma boa noite. Já cursou sua autorização do posto aéreo 262, um minuto back-off. Para ingresso ao pátio, no 765. No 765 vai dar passagem à aeronave da TAM que puxou no meia dúzia. Após a passagem da mesma e ingresso da mesma na Alfa, autorizado portão 04. Ok, após a passagem do colega da TAM para 04, vou no 765. Aéreo 2162, cópia. Autorizado Lagoa Santa, Serra Bravo, Lima Serra, nível 100, via Golf 677 até Ilhéus, após o ISC 1, decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita, subida Coral, frequência do controle 119.35, transponder 5411. Poderia confirmar só a rota? Caravela 257. Vente agora. 121 decimal 9. Sete, Guardião, seu solo foi 07. Papa Romeu, Alfa Juliette Golf. Alfa Juliette Golf para Teresina, nível 400, confirme o pátio e a pista aqui da cola. O Alfa Juliette Golf livrou a pista agora, procede de Brasília, vai para o hangar da Aerostar. Ok, seguinte. O Alfa Juliette Golf autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da sua equipe. Reportará. Salvador 3602, próximo a Delta, está pronto. Salvador 3602, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, venta de 140 graus com 8 nós. 740 com 8, a linha decola da 10 deslocada, 3602. Passa 60 para 050, 4106. Capitão desvio. Negativo, está pro do 368. Ok, então vai realizar o RNAV. Isso é para 2.500 pés e informe na final. 2.500 na final, 4.06.